estrada, hein? João Rodrigues ao vivo! A minha meta é te esquecer, te excluir da minha vida e nunca mais querer te ver. As nossas fotos eu já apaguei, e o seu resto de roupa que ficou aqui do rei. No zap eu já nem vejo mais se tá online. Seu Instagram não olho pra não dar vontade. Pra te esquecer eu bebo e beijo outras bocas. Eu deixo outra mão tirar a minha roupa. Mas se a meia-noite do nada chegar no seu celular a notificação, não fui eu, foi o meu coração. Não fui eu, foi o meu coração. Eu já jurei que não recairei, mas se chegar a notificação, não fui eu, foi o meu coração. Não fui eu, foi o meu coração. E não aceito outra pessoa em cima do meu colchão. Ô, modão! Que música, que música! Portão do Arrocha. A minha meta é te esquecer, te excluir da minha vida e nunca mais querer te ver. As nossas fotos eu já apaguei, e o seu resto de roupa que ficou aqui doei. No zap eu já nem vejo mais se tá online. Seu Instagram não olho pra não dar vontade. Pra te esquecer eu bebo e beijo outras bocas. Eu deixo outra mão tirar a minha roupa. Mas se a meia-noite do nada chegar no seu celular a notificação, não fui eu, foi o meu coração. Não fui eu, foi o meu coração. Eu já jurei que não recairei, mas se chegar a notificação, não fui eu, foi o meu coração. Não fui eu, foi o meu coração. E não aceito outra pessoa em cima do meu colchão. Não aceito outra pessoa em cima do meu colchão.